O choro pode durar por uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus recolhe no seu odre toda lágrima. Só Ele entende, pode traduzir e vai me responder. Nem que Ele marque minha vida e mude meu jeito de andar. Se for preciso que Ele mude meu nome, a minha história hoje vai mudar. Recolhe no seu odre toda lágrima. Só Ele entende, pode traduzir e vai me responder. Nem que Ele marque minha vida e mude meu jeito de andar. Se for preciso que Ele mude meu nome, a minha história hoje vai mudar. Não te largo, não vou sair daqui. Com Deus eu vou vencer. Eu vou lutar com anjo e prevalecer. Não te deixo, não te largo, não vou sair daqui. Com Deus é vencer ou vencer. No vale a minha bênção chegará.